tu te demandes aussi. Moi aussi, mon coup de fouet de l'autre côté. Fouet de l'autre, fouet de l'autre. Je suis dans le premier, par exemple, aussi, moi. Era noite, eu piche, mais dois caras, não vou mentir. Rumo ao puteiro da Dayana, o dois man, lá da sul, estava aqui. Negócio, tá com o bordão, então vamos ali. Cês comem alguma coisa, sim, eu perguntei. O peixe no piloto, sim, eu perguntei. Nós come, eu vou de Mac, sim, eu escutei. Eu não gosto, mas pra mim tá tudo bem. Big lanches, big Mac, big contas, big fall. Big marca, big sonho, big louco, big hall. Big card, big visa, big yellow, big master. Big pack, big site, big puta de internet. Nas ideias, Titiolina, Lady Gaga, escova. Porque a porra da Ioka apareceu pra arrastar. Onde chegava a melhor erva, SC ou SP. Onde que tem as mais gostosas, G.O. ou R.S. A vida é igual uma puta, né, mãe niga. Cê não paga pra tripar, mas pra ela ir embora no outro dia, sim. Vou te levar onde só tem colombiana, só as melhor. Puteiro da Dayana. Onde você tá? Sua mãe tá aqui. Ô amor, não deixa minha coroa embora não, quero ver ela, tá? Tá eu, peixe aqui, dois mano da sul. E na melhor hora eu tô chegando, tá bom? E aquele perfume é o Dolce & Gabbana, né? Comprei, hein, tá no carro. Tá bom. Ô minha filha, pode dar esse menino? Sogra, tá ele, o peixe, dois caras. Acabo de ganhar um Dolce & Gabbana. Deixa eu pensar, onde seu filho pode estar? Puteiro da Dayana. Big lanches, big Mac, big contas, big fall. Big marca, big sonho, big louco, big hall. Big card, big visa, big yellow, big master. Big pack, big site, big puta de internet. Nas ideias, Titiolina, Lady Gaga, escova. Porque a porra da Ioka apareceu pra arrastar. Onde chegava a melhor erva, SC ou SP. Onde mais gostosa, G.O. ou R.S. Pedi pra vir só selecionada. Os mano lá da sul, traga só selecionada. Os mano me falou gordão da hora. Mas veja bem, nós é outra fila, vem história. Nós tá juntão já faz alguns anos. Um seis anos, é isso, é um seis anos. Pra mim, tá tudo bem, gordão, estranha. Cê é de Vênus, cê é de Marte. Cobra, cobra, aranha, aranha. Eu gosto de dinheiro, né, pessoa. Cê me fala se quer quilo ou me fala se quer grama. Vida me ama, eu amo whisky, fama. Seja bem-vindo, puteiro da Dayana. Big lanche, big Mac, big contas, big fall. Big marca, big sonho, big louco, big hall. Big card, big visa, big yellow, big master. Big pack, big site, big puta de internet. Nas ideias, Titiolina, Lady Gaga, escova. Porque a porra da Ioka apareceu pra arrastar. Onde chegava a melhor erva, SC ou SP. Onde que tem as mais gostosas, G.O. ou R.S. Seu SP, G.O. ou R.S.